gente se enganou pensando que era fácil viver assim remando contra a maré. Agora estamos nós de novo frente a frente. Confesso, não consigo amar outra mulher. Não precisa dizer nada, nada. Também não vá chorar. Nos teus olhos eu vi, você é como o rio que corre pro mar. Agora não tem jeito, é coisa de pele, é o fogo da paixão. Eternamente escravos do nosso coração. Vem amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Vem amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso. A gente se enganou pensando que era fácil viver assim remando contra a maré. Agora estamos nós de novo frente a frente. Confesso, não consigo amar outra mulher. Não precisa dizer nada, nada. Também não vá chorar. Nos teus olhos eu vi, você é como um rio que corre pro mar. Agora não tem jeito, é coisa de pele, é o fogo da paixão. Eternamente escravos do nosso coração. Tô com uma saudade louca, foi gostoso encontrar você. Vem amor, me beija a boca, vem me matar de prazer. Tô com uma saudade louca, foi gostoso. Saudade louca.